tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para ti. Muda minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue, eu serei. Senhor, erga suas mãos a Ele. Se você crê, diga: eu creio em Ti, Senhor. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as Suas maravilhas. Eu crer para ver, sonhar acordado, viver as Suas maravilhas. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as Suas. Eu viverei os sonhos, Deus. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as Suas. Só você, igreja, cante que eu vou crer para ver. Yeah. suas mãos.